389 da Harpa Cristã. Lava-me, ó Deus, lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alva que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor. Tua justiça.